095 Confins, copia? Copia, prossiga. Salvador Confins, 360 autorizado, via rápido do plano de voo, perfil 21. Derrola a pista 28, após a decolagem, mantenha pro até 2.500 pés, após saída Elefa 1. 1935 controle, 5451 transponder. Obrigado, Confins. Conforme 360, pesouro 21. 28, mantém 2.500 pés. Elefa 1, 1935, 5451. Bono 095, 25, pushback acionado. 095 correta, aguarde para o pushback. Manda. Desvador. Negativo, após o PRIM, vão usar para interceptar o localizador, está autorizado para o atendimento, senhor? Zulu? Autorizado, INS, ajuste no 013. Ok, autorizado, ajuste no 013, após o PRIM, usar. Após ser decolado conosco novamente, a mesma não recebeu a notificação para Guarulhos. Para o pushback, mais um minutinho. A afirmativa seria o azul agora que está liberando ali a pista? Afirmativa. O azul 691-69 na chuva? Afirmo. Consegue enviar agora a parte principal que eu tenho? Só para o Bruno, o sinal de menor. No portão 5, pushback entre o táxi. Autorizado também, porta táxi, no 095. Paulo Salvador, Rafa Quebec Golf, solicito autorização para entrar táxi Lima. Rafa Quebec autorizado, táxi Lima, reporte no ponto de espera da pista 35. Ok, gente. Partiu, foi gente, parte 3, autorizado, puxa, chama o táxi do 2796. 5 minutos. Alfa Quebec Golf. Gente, Alfa Quebec Golf. Olha, o cenário 6312, tu tá no ILS, tu aqui do Zulu da cabeceira 28, estabilizado. 7312, chama a torre 198, decimal 95. A torre 10295, moça. 180 autorizado, via rota, decolada 28, mantém a proa até 2500 pés, após sair do Elefa 1. 1935 controle, 5407 transponder. 3304. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Diz, Matheus, continua, prossegue na aproximação, reporte visual, ajuste 1013, o chanel 6312. pushback. Então aí, 2, 2, 3, muito obrigado. Ok, cliente, Alfa, quero que você pegue gol. Sim, ativo, 2-8. Obrigado. 2-8-5-9. Afirmativo. Pred pit, via e pit, desce para 2000, ajuste no 0-3. Mod pit, motorizado 2000, no 0-3, 3-2-5-9. Contact, Delta 176, 176 a bordo, 3:20, Campinas, Viracopos. Pista 2-8, vento 2, 2-0 graus, 1-2-9, tem qual a pista molhada? Pista com letra e pouso na 2-8, janela 63-1-2. Juliette, Alfa, Pato Pereira, 2-8-18-95-0-95, Monte Deus. Chama a torre 198-95. 2895, obrigado. Na esquerda, no final da pista, após Paulo Salvador 211, senhor. Chané 6312. 0013. Informo que irá manter pilota 2500 pés após a decolagem, seguindo o Boeing da Gol. Bom voo. Afirmativo, via Kilo, Alfa, torre 2895, 1013, o azul 2796. Conforme autorizado, mantém 2500, seu fio, após o decolagem 2796. Mas consegue para o azul para a alternativa de autonomia, o azul 2796? Com certeza, 72 da Boaz, 3:50 até na Maceió. Entende? 304, continua a aproximação, reporte e visual para a pista. Remontra Visual, tá 3304. Salvador, muito bom dia. Chané 6312, Visual, pista tá na sua escuta. Chané 6312, prossegue agora via parte principal, portão 3. Achei o parte principal, portão 3, Chané 6312. Correto pro 3304. 3304, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 15 nós, informo pista molhada. Forte, ó, 7, avistou com medo, já fez. Oi, eu dou 03. Você vai pra mim, eu tenho essa rota. Desculpa, não compreendi. Tem essa rota? Configurando a companhia aqui, já me informa. Sente. Paulo Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Hotel Serra, posição remota 14, remota 12. Solicito autorização de remoto para a posição de número 5 no parque principal. Polo 32, livre à esquerda, para librar antes da Alfa Chame o Sol em Salvador, 121, 11. Alfa 21, 1. Salvador, Alfa 3304. 3304, prossegue via Alfa, Juliette. Não, Juliette. Controle USAM 3259, devido informações, solicita voar USAM. Obrigado. E autorizado USAM, 3259, grato. Manteva Pro até 200, avança 9. Obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 2796 na Golf, onde espera pronto. Azul 2796, autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinha e mantendo a 28, 2796. 195, contato radar. Qual que é a saída? É a saída Elefa 1. Michael, Michael, Sierra, escuta? Ah, escuta! Agora está início do reboque. Aguarde. 9 e meia. Guarulhos. Gente, essa rota é DCT Elefa, DCT Ocor, DCT Vitória da Conquista? Afirmo. Sim. Inicialmente, seu destino, de acordo com o plano aqui, é Salvador Conquista, o 2023, conforme pagada a cota. Tá, gente, eu já Salvador, voo 095, autoriza uma proa adiante de início? Confirme. Voo 095, autorizaria uma proa além de início? Pode ser top, stop e ou hop? Eu vou consultar o centro, eu não conheço nenhuma dessas posições, aguarde. Assim, obrigado. Qualquer posição mais adiante? Salvador 6935, bom dia, azul 29, quais são? 2796, mantendo o eixo até 2500, passando agora 1100. Azul 2796, contato radar, suba restrito nível 100, saída Conde. Sobe restrito 100 na saída Conde, mantendo a restrição 2500 para curva à direita. Desconsidera a restrição, sobe sem restrições. Após 2500, direito é direto Conde. Então, mantém a restrição de 2500 para curvar à direita e aí pode subir sem restrição para o nível 1.0? 1.70 sobe, direto Conde. 1.70, direto Conde, após 2500 pés, 2796, gente. Jóia, voo 9933, necessita voar para 240 por 8 milhas. Frente 9933. Controle Ultra 3859, está autorizado em LS? Autorizado, reporte estabilizado. Frente, acusará. A presença é chave para cima. Tem informação até o portão 10 para autorização Guarulhos. Eu gosto de quanto está Guarulhos. Aguarda. Guarulhos, copia? Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via peso 10, Taubaté. Decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Após curva esquerda, saída da El, Libra, Mótiva. 119.35 controle, 5465 transponder. Autorizado 320 para Guarulhos, do quilômetro 28, mantém-se até 2.500 pés, após curva esquerda na cidade da El, transição Mótiva. Controle 1935, transponder 5465, está 3129. Nada chama para Puspex, não é? Chama. 23 na escuta? 28. Eu tenho contato com a sala IES, a mesma não recebeu plano para Guarulhos. Poderia entrar com a companhia para a mesma entrar em contato com a IES novamente e poste minha gente para a foto? Melhor, muito obrigado. Controle Salvador, o Zan 3259, estabilizado no ILS. 3259, chame a torre 1895. Torre 1895, Zan 3259. Navidade 33, já pode estabilizado, 1014 agora. Guardará, 1014, 33. 1095, chame Recife, frequência 1260. 260, bom dia. Reporte visual para a pista. Sente, acusarão. Gol 960. Gol 3859, visual. Afirmativo. Estamos autorizados, pista 28, vento 210 graus, 129. Autorizado, pouso na 28, vento 3859. Chama torre 1895. 95. Gol 9933. 19933, ajuste 0114. Continue a aproximação. Número 2, reporte visual com a pista. Salva a pista molhada. Mandará, visual. Desce via Cari para 2000 pés, ajuste 1014. Descendo via Cari 1014 para 2000 pés, 1060. Q3859, solos 44. Leve, taxi, Apple. Leve, mantém a posição, chame só o Salvador 121, décima 1. Mantenha a consola 2019, 1-3-2-5-9. Salve Salvador, bom dia, Tan 3259, táxi via Eco. Alívio Alfa, chamante da Juliette, Tan 3259. Táxi via Alfa, chamante da Juliette, Tan 3259. 780 pés, voo 9933. Voo 9933, voo autorizado, pista 28, vento 210 graus, 119, pista molhada. Obrigado. Paulo Azul, voo 9330, está com a informação índia, autorização campeã. Juno 70, Salvador Campinas, 340 autorizado nível, via Pesulu 10, segue conforme a rota. Decolada a pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2.500 pés, após primeira curva à esquerda, saída da El, Leda, Mótica, 1208 no controle, acione 5475 para fora. Agora tem saída da El. Controle 5475 e o controle 119.35. Obrigado. Estou autorizado Campinas 340, Pesulu 10, conforme rota do plano, a foto. Decolador 28, mantém 2.500, curva esquerda, saindo por cima da El, Linda Mótica. 5475 no transponder, 19.353. Aí chega o pushback pela meta. Dólares 48, liga à esquerda, antes da Alfa, chame só o Salvador, 121, desloa 1. 21, antes da Alfa. Dólares Salvador, bom dia, bom, 9933, antes da Alfa, antes da Alfa. 9933, mantenha na Índia. Aguarde para ingresso no pátio principal 9936. Tem um ativante da Índia, mantém a posição 9936. Salve Salvador, bom dia, Chané 6312, autorização para Recife com a Índia. Chané 6312 para Recife, aguarde quatro. Guarda quatro. Saída seria a Cuca? Saída seria, será Aron. Tem um ativo Aron. 19933. Prossegue minha parte principal até o portão 7. Principal até o 7, 9933. Quebec Golf, livre pista via Taxi Quebec. Mike. Quebec Mike Lima. Na Lima mantém a posição e chame o Salvador 121 desta onda. Ok, Quebec Mike Lima. Vamos iniciar. É 312, Recife, copia? A 6301, informação índia. Via Pesulu 17, após conforme a rota do voo. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2.500 pés, após primeira curva à direita, saída Aron, após segue Aru e conforme. 11935, controle. Salvador, 5501 no transponder. Pro adianto, para livrar o tráfego. Sem problema, vamos descer então via chegada 6319. Afirmativo, informa o tráfego, sua posição de 1 hora, 4, 5 milhas. É um ATR, sentido oposto, cruzando 120 para 170. Afirmativo. Azul 2796, informa o tráfego, posição 12 horas, 40 milhas. Airbus 320, para a chegada, mantendo separação lateral. Tá ciente, vai ficar atento ao tráfego Azul 2796. Sabe que conhece, agora sim. Já aguardo o passarelo 2623. Controle é o 6319. Possível. É, próxima posição antes, eu vou precisar desviar a direita para depois reassumir o Jouza. Ok, informe iniciando desvio. O tráfego já está quase 2 horas aí, 15 milhas. Próximo de antes não haverá problema. Ok, reportaria iniciando desvio 6319. Bom 960 autorizado LS, ajuste no 04. Autorizado LS, bom 960. 1014. Siga. Minuto, cópia Brasília. Minha 39 é tráfego já superado. Afirmativo, vai desviar pela direita o 6309. Pode vir, Rosa. Aqui após desvio, Zuzan, 6309. Alfa Quebec Golf, autorizado ingresso ao pátio principal até o pátio 3. Informe ingressando no pátio 3. Salvador, bom dia, voo 2196, Guarte, autorização, 2196, Guarte, cópia, continua. solo azul 9170, tá na 17 também. Do 9170, pushback com a relação, pit solo, livre, acionar, reporte pronto para o táxi. É, na verdade a gente vai precisar acionar na posição, então depois do acionamento eu volto a solicitar o pushback. É só acionamento na posição. Azul 9170, ciente do acionamento, reporte pronto para o pushback. Camarada, graças. Gol 9160. Chama a torre 1895. 895, voa. Torre, voo 1160, final ILS 28. Gol 9160, de 7.0014, repórter visual com campo. Fora, parei. Solo Alfa 17 Golf, agressando na Juliette 43. Alfa Quebec Golf, autorizado ingresso no Pátio 3, reporte ao pé. Autorizado pouso 328, o vento 220 graus, 129. Visual agora, autorizado pouso 28, 3179, prossiga. Pushback acionamento, Modéstia. Chan 3179, pushback fazer ação com a equipe de solo, liga acionar, reposte pronto para o táxi. Pushback coordenação, chamar a táxi, 3179. Sim, era lá no seu solo. Voo 2196, autorizado Serra Brava, Papa Serra, e a Upland 44, nível 360, saída da El, Leda. Seguro, decolada 28, primeira curva esquerda, responder 5503, frequência do controle Salvador, 119.35, após decolagem, mantém a proa até 2500 pés. Está na Adael, ele é seguro, Holanda 22, com primeira curva esquerda. Manter proa na Té 2, 03 transporte, com 39, para o voo 2196. Voo 2196, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback, cruzamento. Repassará, senhor, agora essa instrução não tem na saída, tá? Então nós vamos obedecer a saída como publicado, ok? Considere a proa Té 2. O 2196 é negativo, o senhor vai seguir a instrução dada aqui pelo nosso controle, devido a possíveis conflitos na nossa terminal. Então, senhor, após a decolagem, mantém a proa 2500 e após cumpre a saída da Elta, ok? Não, negativo, senhorita, a torre não tem turismo de decoração e eu não estou em comunicação bilateral com controle. Esse voo é instrumento de controle. A gente segue a saída publicada ou qualquer outra saída publicada que a senhorita desejar. Não se instruções orais. Quem está em comunicação bilateral continua com o órgão respectivo. O 2196 ciente, o senhor então efetua a saída como o senhor desejar. A gente vai reportar em livro aqui para futuras averiguações. 2196. O 1160 na escuta? 1160, lembrando na escuta alta. 1160, tá aqui via Alfa, repórter do Juliette. Alfa, antes da Juliette. Atrapalhar o avanço do PCL, que é o pushback acionamento da ONU. Azul 9170, pushback com a equipe de solo, liga acionar, reporte pronto para o táxi. Obrigado, puxa amarelo. Mas, nossa, é um ótimo atenção, né, Leda? Azul 9170, estou confirmando o pushback com a cauda para a Índia. Cauda para a Índia, para o Azul 9170. Salvador, bom dia, voo 2171, indecida, passo 275, para 180, transformação Índia. Voo 2171, identifica na chegada aí, pitch, desce para o 070. Foi pitch, desce para o 070, voo 2171. Voador, aí vamos voar efetuar a saída com o meu desejar, vou efetuar a saída publicada, inclusive autorizada a saída da El. Voo 2196, change. Change, rapaz de Giz do Anto. Também não tem condições, ainda está marcando. Quantas milhas de giro do voo 2171? 50 milhas. Gente, eu reporto a perna de giro para novas instruções de controle. Já no localizador, 6301. Chama 6301, completa final, turbo 1895. 1895, 6301. Próximo, Juliette. Voo 1160, Juliette para o portão 08. Juliette, portão 08, obrigado. Está autorizado a gente ingressar, né? Isso não autorizou o pushback ainda não, né? Negativo. Ok, então, portão 08, obrigado. Passarete, para me escuta? Afirmo, na escuta, passarete 2223. Ó, a gente ainda não tem nenhuma posição sobre a sua CHG, não chegou no nosso sistema, a gente já verificou com outros órgãos, a gente recebeu informações que o senhor fez outro plano, porém, ainda a gente não tem recebido nada, tá ok? O único plano que nós temos aqui é Salvador Conquista. É, o presidente falou que está em contato já com a sala aí antes, já passou três vezes o plano. É, sim, a gente vai tentar verificar novamente aqui. Sem problemas, não aguarda, 2223. Solo Alpha Quebec Golf. Prossiga. Alpha Quebec Golf finalizou o reboque. Estamos aqui na posição 3 Romeu. Muito obrigado, bom dia. Gente. Gostan 3179 para o táxi com 212 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternativa Galeão. Tá 3179, táxi autorizado via pátio principal, pátio 3, reporte para ingresso na táxi real. Gente, mas após o gol, aí só segue via pátio principal 3 para 28, tá? 3179. informação, vou já estar finalizando o pushback ali no, finalizando o parqueamento no 08. Bom. Solo azul 9170 para o táxi. Sobe 122, está o Fernando Gavião, com 4 horas. Azul 9170, táxi autorizado via pátio 1, pátio 3, proposto para ingresso na taxi, no taxi, na taxi Alpha. Deverá seguir o Airbus da TAM, que está iniciando o táxi neste momento, próximo à posição 07. Ok, está sentindo extensão, aguarda, segue na sequência, parte 1, parte 3, informa para a Alpha o nome do contrato. Autorizado Brasília, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, a subida será Elefa 1. Após a decolagem, deverá manter a proa até 2.500 pés após cumprir a subida, código 5476 e o controle em 119 destino 35. São 3304, cotejamento correto, chamo para posicionamento. Solo é o 6319, posso ingressar na Alfa? Afirmo 6319, táxi autorizado. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2. São 3179, está observando o tráfego da Avianca ingressando na taxi Alfa? Afirmativo. Tem passagem ao tráfego após o ingresso Alfa até o ponto de espera da pista 28, ponto de espera chame 218.95, ajuste de altímetro 1014. Gente, após o Avianca, ingresso Alfa para o ponto de espera da 28, torre é 1895, dan 3179. 3179, afirmativo. Só lembrando que após a decolagem, deve manter pronto até 2500 pés. Gente, eu vou manter aqui a 2500 após a decolagem. Até a proa de 2500. Deixa, obrigada. Salvador, eu passarei 2223. Só um minutinho, passarei. Azul 9170, segue o Airbus da TAM sua frente até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, chame torre 1895. Só lembrando, deverá manter proa até 2500 pés. E no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 014. Afirmo, paciente, segue na sequência do TAM e Alfa até o ponto de espera, lá para o 2895, mantém a proa até 2500, passando o 2970. Pode ingressar, Juliette? Juliette 3111 acima, autorizado Juliette para o portão 02. Ok, Juliette, portão 2311. 3196, está autorizado para o ponto de espera da pista 28, e a parte 1, taxi Alfa, e a parte 1 Juliette, taxi Alfa e taxi Golf, quando pronuncia a torre 118-95, o ajuste 10-14. Funcionário 6312, coordene com a equipe de solo após passagem do R2 da companhia, parqueando no 02 à sua direita. Autorizado o pushback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Salvador, o parque 2223, a companhia informa que tem um novo plano para os 25 agora, se você puder olhar para nós, por favor. Passarão 2223, afirma. 1125. Gente, o procedimento ele é Touchway, o procedimento R9, o 2171, descendo para 2500 pés, a gente no 014. Chamativo, pode ser então, legal. Série 2223, escuta? 2223. A IS falou que já recebeu o seu plano, só está fazendo as últimas averiguações para estar autorizado somente o seu plano. Peço que você aguarde apenas mais alguns instantes. Assim que já tiver o plano em mão, a gente já te paga a cópia, ok? Autoriza para o estacionamento, copia do parque, do plano? Ó, infelizmente eu não posso autorizar porque o plano ainda não chegou no centro, porque tem todo um trâmite. Então chega na IES, passa para o centro autoriza e depois chega para a gente o código transponder. E eu não tenho nada. Então eu peço que o senhor aguarde mais 5 minutos para chegar no sistema do centro e chegar aqui para a gente, que a gente autoriza o seu pushback. Ah, sem problema não. Obrigado. Está aguardando. Obrigado. Salvador, vou azul 9170, ponto espera 28. Salvador, 970, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 9170. Salvador 3179, declarado 2135, seu controle de Salvador 1935. Salvador 3, obrigado. Então, 3179, contato radar, segunda via, saída da outra 320. É, não é mais para manter a proa? Então, 3179, mantendo as restrições. Então, 3179, via da outra 320. Eu não entendi, era para manter a proa até 2500, segundo o controle. Agora posso provar? Estamos confirmando, vai manter pro até 2500 pés e após vai manter a restrição da saída da EL uma centena após o salto 320, a saída via da EL. Tá ok, 3179. Confirmando o táxi para cabeceira 10? Negativo. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 28 via parte 1, parte 3, táxi Equilo, Alfa, Golf. Na Golf, chame torre 118-95, ajuste 1014. Negativo então, pista 28, parte 1, parte 3, Kilo, Alfa, Golf, quando lá, 295-63, número 2. Obrigado, meu irmão. 9970, autorizado a decolagem pista 28, vento 230 graus, 099. Decolagem 28, o 9970. Salvador, bom dia, voo 2196, fração Pantera. Voo 2196, mantém posição. É, mantém posição 2196. Sol 3179, voo direto Leda. Está livre da restrição de uma centena. Vou direto Leta, mas sem restrições até o 320, 3179. Azul 9170, decolada 18, uma temperatura 2500 pés, sistema controle Salvador 119, decimal 35. Positivo, mantendo a proa até 2.500 e chama o controle de 935, boa tarde. Voo 2071, completa final, proa 1895. Proa 1895, manhã. Controle, bom dia, azul 4... ou 9170. Após 2500 pés, sobe via da EL para 340. Positivo, sobe 340, após 2500 via da EL. Pode ir na frente da EL após 2500? Contando perfil, 9170. Eu traço você para a sede da decolagem, no banco da TRAN, está circulando mesmo e saída. Positivo, e uma pergunta, a restrição do 100, está liberado? Negativo, mantendo a restrição. Após 2500 pés, sobe via da EL para o 340. Tá bom, já. Você vai acordando a mão ativa para o 3179? Aguarde.